é a banca dos malandros que deixa playboy em xeque. E o respeito é pra quem merece. No rap sem blefe, na ideia quente eu tô na febre. Na narrativa que separa os homens dos moleque. Fala real, no bolinho de comédia eu não colo. Um aperto de mão, tamo junto e até logo. Dos que paga de irmão, te dá tapinha nas costas. Na real fala mal, pragueja quando sai fora. E troca de pistola e dinheiro, arma casinha. Te estoura na crocodilagem, recebe à vista. Paga dívida com a vida, ou tirando a vida dos cara. Das drogas que cê usou e não foi homem pra pagar, né? Chapa, eu aprendi que se eu puder ajudar, eu ajudo. Sem querer nada em troca, é nós tamo juntos. Se eu não tiver na condição, não atrapalho ninguém. Deus abençoe sua vida e a minha também. Porque na simplicidade da palavra tá tudo. Se eu não honrar esse bagulho, que eu sou vagabundo? Quem não rasca o saco e veste na real é safado. Merece rajadão na cara e o caixão lacrado. Pra quem merece meu respeito, lealdade é o que ofereço. Disposição daquele jeito, nós é o gueto, tem conceito. Pra quem merece meu respeito, lealdade é o que ofereço. Disposição daquele jeito, nós é o gueto, tem conceito. Onde o dinheiro é Deus, a oração é um cofre. Você guardar o que você planta, você colhe. A confiança mora em taça de cristal, é verdade. Uma batida já era, derramou, agora é tarde. Sabe o parceiro que você mais confiava? Dava ideia na sua mina, te talaricava. A filha que você mais amou desde criança. Combinou com o namorado, te matou por herança. Quem confia que o patrão vai dar aumento, acaba no relento sem nenhum real devendo. Confio que o advogado ia te libertar. Perdeu carro e moto, casa de frente pro mar. Quem confia no revólver porque pistola trava. Rival armou a casinha, morreu com a peça na calça. Na vida de pecado que cê viveu, confiou na oração e é claro não recebeu. Percebeu que a vida não é igual televisão. Veja bem se o vacilão merece o vulgo de irmão. Pra colar na função tem vários caras mil grau. Quer saber quem é quem? Cai na maca do hospital, João. Pra quem merece meu respeito, lealdade é o que ofereço. Disposição daquele jeito, nós é o gueto, tem conceito. Pra quem merece meu respeito, lealdade é o que ofereço. Disposição daquele jeito, nós é o gueto.